Você já abraçou alguém e sentiu que tudo à sua volta tinha parado? É como se você tivesse encontrado a sua pessoa favorita no mundo. Eu costumo dizer que se apaixonar por alguém é como ver um filme em preto e branco. A diferença é que a pessoa que você ama é a única pessoa colorida, no meio de todas as outras cinzas. E é assim que eu amo. Eu não sei amar pouco, eu sou muito. E quando eu amo, eu sou oceano, eu sou mar Atlântico, eu transbordo. Para que ser pouco se eu posso ser muito? Eu não sei brincar desse negócio de amar igual vocês fazem. Imagina, você acorda em uma segunda-feira de manhã para poder ir trabalhar. Mas antes de acordar, você levanta e olha para a pessoa do seu lado e pensa: que pessoa foda, eu te admiro tanto. Eu quero alguém que me ligue no meio da noite para dizer que sente a minha falta. Eu quero alguém que me olhe nos olhos antes de beijar. Parece bobo, né? Mas não é. Como dizem por aí, é pelos detalhes que nós vamos embora e por eles também que nós ficamos. Eu não quero alguém que seja perfeito ou que vai me fazer feliz. Eu não preciso que me faça feliz. Eu preciso que segure as minhas mãos como eu seguro a sua. E eu nem digo que isso seja em momentos difíceis. Eu até prefiro que nossas mãos se encontrem na urgência dos afetos do nosso dia a dia. Eu quero encontros à luz de velas, mãos dadas, beijos que não podemos mais segurar só quando chegarmos em casa. Eu quero comer cachorro quente na praça no meio da noite do sábado. E eu quero te dar 1000 beijos com gosto de gula mostarda e maionese. Eu acho que eu não sei amar de outro jeito, assim. Eu não sei amar pouco. Talvez eu seja um roteiro mal escrito de uma comédia brega hollywoodiana. Talvez eu seja isso. Mas eu acho que amar é isso. Um clichê necessário nos dias de hoje.